Pereira Canta do Niran é um show que eu acho que para quem é mais novo, que foi criado ouvindo essa pegada indie, essa maneira indie de tocar, ele deve ser o show mais alienígena que tem. Porque é o show que eu faço com o Turbilhão de Ritmos. O Turbilhão não é uma banda autoral, não toco nada de autoral com eles. Eu conheci esses caras quando eu fui cantor do Fanzine da TV Cultura, o programa que o Marcelo Rubens Paiva tinha lá, era um talk show, e que tinha uma banda que tocava duas canções por dia. E a banda eram eles, eu era um dos cantores. Durei lá 2 anos, ou devo ter durado uns 400 programas lá, e eu cantei mais de 600 músicas. Então é uma banda, alguns deles vêm do baile. A gente é tiozinho, eu estou fazendo 60, eles são caras de 60 anos. Então é uma mistura de quem tocou baile, tocou Jovem Guarda, tocou rock and roll, tocou bolero, tocou samba em baile, que vamos dizer, nos anos 50 e 60, era um jeito em que o músico pop virava músico, era fazendo baile. Não tinha essa coisa, não tinha tanto estudo e instrumento bom que nem tem hoje. Então eu aprendia na estrada, né? Por outro lado, são caras que são muito técnicos, são caras que fuçaram. Então tem o Luiz Vaque e o Tonho Penhasco, são os guitarristas. Do mesmo jeito que esses caras tocaram Jovem Guarda, eles tocaram com o Itamar e com o Arrigo Barnabé, né? O Chulapa, Reinaldo Chulapa no baixo, Carneiro Sândalo na bateria. Esses são dois caras que vêm do interior e que vêm da banda de baile. Eles tinham uma banda de baile na região de Barretos nos anos 70, mas esses caras tocam juntos há 45 anos. É bonito ver esses dois tocarem. E são caras que aprenderam a tocar ouvindo canção no rádio e na vitrola. Então são caras que têm a intuição de como é uma virada de bateria, como é que é a entrega para o cantor. É bonito de ver esses dois trabalhando ali. Aí tem mais o Daniel Zafran, que tanto tocou um autoral como o Mergulhar na Surpresa comigo, quanto fez muito, tocou na noite, tocou jazz, é um figura, né? E tem o Amílcar Rodrigues, o Amílcar, que é um cara muito dessa nova geração de instrumentistas que tanto toca comigo no autoral, metá-metá, faz metal pro terno, tá no Projeto B, é um cara muito inteirado, né? Então o Turbilhão tem uma pegada meio maluca, uma mistura de baile com jazz rock, assim. E é com essa pegada que a gente vai fazer um Adoniran Barbosa. Meio rock, meio pop, meio Antena 1, sei lá, né? E eu quero, nesse show de Adoniran, eu quero dar umas pinceladas na paulistanidade. Então vai ter uma brincadeira ou outra. Eu vou mostrar que não tem só o Adon, não só o Adoniran é Adoniran, tem outros Adonirans soltos na parada aqui. Tem maneiras de ser Adoniran aqui em São Paulo, na nossa poética tosca e como é que eu diria? Brutalmente delicada.